Panorama Agrícola para 23 de setembro de 2010, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte, estamos abrindo o programa de 23 de setembro, quinta-feira, lua cheia. E hoje começou oficialmente a 0 hora e 9 minutos a primavera. Você não pode parar, arrumei uma morena brasileira na O ditado do Panorama Agrícola de hoje é: sucesso antes do trabalho, só no dicionário. Para preservar águas de rios e lagos, ouça a dica de Simone Barrim. Qualidade do leite é debatida em Santa Catarina. Confira as recomendações para o plantio da safra de verão por causa da estiagem. Panorama Regional Canola, uma alternativa para a Serra Catarinense. E na entrevista de hoje, São Francisco do Sul cria cooperativa de pescadores e agricultores. Uma dica que pode mudar o seu dia. Ao tomar banho em rios ou lagos, evite o uso de sabonete ou shampoo para evitar a poluição das águas. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. Voltamos a trazer para você, ouvinte do Panorama Agrícola, informações sobre o Laninho, um fenômeno no oceânico atmosférico do Pacífico Equatorial, que tem influência sobre o clima aqui em Santa Catarina. O regime de chuvas diminui e há um volume menor e distribuição também não igualitária de chuva nas regiões, em especial no oeste e meio-oeste, podendo se estender ao Planalto Sul e Norte do estado de Santa Catarina. Em função do Laninha, os técnicos agropecuários e os pesquisadores da IPAGRE fazem algumas recomendações, já que você está começando com a plantação, com a semeadura da cultura de verão. Procure considerar o maior número possível das seguintes recomendações. Realize a semeadura das culturas de forma escalonada. Utilize somente cultivares recomendadas pelo zoneamento agrícola. Isso no caso de agricultores que optarem pelo seguro Proagro. Quando houver possibilidade, diversifique as culturas. Evite também elevadas populações de plantas, não excedendo a recomendação técnica das empresas que produzem sementes. Use também sistemas conservacionistas do manejo do solo, plantio direto ou cultivo mínimo. E intensifique o uso de práticas agrícolas que mantenham maior umidade no solo, como a manutenção de resíduos das culturas na superfície do solo, a adubação verde ou orgânica e o menor revolvimento possível, e também a rotação de culturas. Realize a adubação recomendada, de preferência aplicando adubo em maior profundidade, evite queimadas e mantenha e revise o seu sistema de irrigação e de armazenamento de água na propriedade. Mantenha contato semanal com técnicos da IPAGRE, espalhados aí pelos 293 municípios do estado de Santa Catarina. E em função do Laninha, há a previsão de estiagem até a primeira ou segunda semana de dezembro. Então, cuidado na hora do plantio. Fique ligado no Panorama Regional. Canola, alternativa de inverno. Campo Belo do Sul, na região serrana, pode ser um dos primeiros municípios catarinenses a produzir canola para fins comerciais. A cooperativa da região Cooper Campos está com um projeto para tornar a cultura uma alternativa de inverno para os produtores da região, que durante o frio produzem apenas o trigo. A planta pode intercalar a terra onde no verão é feito o plantio de soja. O engenheiro agrônomo da Cooper Campos, o gerente lá, o Joselito Matos, ressalta que a cultura irá usar espaços que atualmente ficaram parados nesta época. É a planta que mais produz óleo por hectare, em torno aí de 600 quilos, comparando com o girassol, produz 450 e a soja em torno de 550, sendo que o óleo de canola é o mais nobre. Por outro lado, o farelo é inferior ao da soja, o que deixa o preço em patamares semelhantes. O que que a indústria ganha no óleo e perde no farelo? Por enquanto, estão sendo feitos experimentos para ver a viabilidade e a rentabilidade da produção. Tem seis produtores, né? Existem seis produtores que estão participando dos experimentos, em um total de 110 hectares. E ainda existe um zoneamento, que tem uma definição de área para plantio, na região para a canola, porque ainda não foram estabelecidos plantios em determinadas épocas, mas estão sendo baseados com o vizinho estado do Rio Grande do Sul. Então, o plantio acontece de 10 de maio a 10 de junho e a colheita é de em torno de 20 de outubro a 20 de novembro. Então, a partir de novembro, já teremos resultados do experimento e, comprovada a viabilidade, deve ser iniciada a produção, que deve acompanhar e melhorar a cada ano, com certeza. A canola exige uma boa tecnologia de produção e o preço da semente não é barato. Fica em torno de R$ 35,00 o quilo, mas o custo por hectare ainda é menor que do milho. Interessante, então, alternativa para a nossa região serrana. Hamilton Weber Xavier, Chicão e Pai, região de Lares, para o programa Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. No programa de hoje, nós vamos até o norte do estado, a Epagre em São Francisco do Sul, conversar com o extensionista Cláudio Sérgio de Souza. Tudo bem, Cláudio? Tudo bom, Mauro. Bem, o assunto da entrevista, Cláudio, é a criação aí no município de São Francisco do Sul da primeira cooperativa mista franciscense, que reúne pescadores, agricultores e maricultores. Qual é o objetivo da cooperativa, Cláudio? Seria promover a compra, a venda de produto e a prestação de serviços aos cooperados. Cláudio, o que é mais forte aí no município? A maricultura, a produção agrícola ou o pescado? O pescado é mais forte. A maricultura aqui já foi bem representativa, né? Mas ela passou por um problema, houve um acidente com a barcaça, né? Então ela deu uma fracassada, mas ela está se recuperando de novo. E essa cooperativa mista aí em São Francisco do Sul representa o que para o setor produtivo do município? Ela vai representar, na verdade, a legalização da atividade para negócios, né, com tanto para merenda escolar como para as empresas e entrar em licitações, né? Cláudio, é a primeira cooperativa no município. Outras iniciativas estão no planejamento da Epagre e de outras organizações de São Francisco do Sul? Não, essa cooperativa, na verdade, ela é bem abrangente, ela é no modelo descentralizado, né? Então ela vai agregar todas as atividades pertinentes às atividades da Epagre. Então ela vai tanto, também entra mais os artesões nessa cooperativa, então entra a maricultura, agricultores, então todas as atividades produtivas que hoje estava trabalhando de forma individual, foi formado tudo num corpo só, que seria essa cooperativa. Quantas pessoas ou quantos produtores compõem a cooperativa mista? A cooperativa, ela agora, nessa ata de formação, ela contém 21 sócios, né? Mas ela já é, quando ela estiver totalmente legalizada com a documentação, a gente já tem pré-escrito mais 30 produtores. Perfeito. Agradecemos ao extensionista da Epagre em São Francisco do Sul, Cláudio Sérgio de Souza, entrevista aqui ao Panorama Agrícola sobre a criação da cooperativa mista franciscense no município de São Francisco do Sul. Começou ontem e vai até amanhã aqui em Florianópolis o 4º Congresso Brasileiro da Qualidade do Leite. Leite, produção com qualidade, leite, alimento para a humanidade. e leite qualidade que gera lucros são os temas do Congresso Brasileiro. Mastite, contagem de bactérias e de células somáticas, higiene da ordenha, composição do leite e fisiologia da produção leiteira serão discutidos, além de aspectos nutricionais do leite e seus derivados como alimento, pagamento por qualidade, rendimento industrial, mercado lácteo, novos produtos e tecnologias para a indústria do leite. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.